Tá, tá, Mike, mantenha o ponto de espera. Sierra Lima faz o pouso, prossegue pra qual pátio? Pátio 5, ela está. Gente, vai passar um pouquinho da interseção da Papá, esperando a via, aguardando seu ingresso na pista. Tem livre pouso, vento 090 graus, 14 nós. Gente, livre pouso, passa um pouco da Papá pra dar passagem da aeronave. Lima. Afirmativo, que o Serra Lima. Aguarde um minuto. O Lima Papa Mike tem livre ingresso, reporte alinhado e pronto, 97. Que o Serra Lima falou aos 47, vai observar o tráfego ingressando agora na pista. Vai estacionar no pátio 5, frequência livre. Bom dia. Prossiga, prossiga, a torre. Torre, Romeu Golf Vitor na rotatória, igual para ela. Gente, o Guardião 01, reporte fora do solo, vento 100 graus, vou 4 nós. Torre, o meu Golf Vitor tá na rotatória. Gente, o meu Golf Vitor, reporte final da 17, encurtando na medida do possível. Positivo, agilizando a da 17, o meu Golf Vitor. Lima, Papa Mike, livre decolagem, vento 100 graus, 14 nós. Torre, Salvador, Azul 4082. Azul 4082, mantém aproximação, reporte para Santos Terra. Guardião 01, observando o tráfego decolando frente ao 97, com proa sul. Confirme somente a localidade, é Grupo Zulu? É Grupo Zulu, roda Ipirapuã. Confirme, se eu saber a radial e distância? 242, tá subida. Quinte, aguarde transferência, Guardião 01. Aguardamos transferência 01, fora do solo. Ao 50, aguarde transferência, Guardião 01. 0, pronto para decolagem. Mais um avião no Ciente, mantenha o ponto de espera. Ciente manterá o ponto de espera, 31 no avião. Vento 1 no 0 graus, 1-4 nós. Confirmado, livre pouso, mandou golpe. Afirmativo, livre pouso na 1 no 7. Vento 1 no 0 graus, 1-4 nós. Ok, ok. Azul 4082, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Autorizado o pouso, baixo travado, 0-82. Décima 8. O número 98 de volta para a gente, Brasil, 01. Romeu, Golf e Vitor. Até o pátio 3. Sim, a gente vai livrar na Lima, chamar o solo em 121, décima 9. O solo foi 52. Direcionamento, chame táxi, novembro, Yankee Mike. Bom dia, trip 5220, fui LS, baixou e travou. Trip 5220, mantenha aproximação, reporte passando externo. Chamará. Tutan 3191 teria condições após a passagem do azul alinhar, mantenha e iniciar assim que tiver pista livre? Afirmativo 3191. Gente, ali mantém Tutan 3191, aguardando pista livre. Ali mantém na 10, aguardando pista livre 3191. Azul 4082, solo ao 53, livrando direita, solo 121, decimal 9, um bom dia. Morata, Nova Nova, Azul 4, passou externo, 5220 da tripla. 35220, mantém aproximação, guarde pista livre. Sente. Tran 3191, vento 110 graus, 14 nós, livre decolagem, sistema 0. Cinco dois dois zero, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Ciente, 5220 da tripla. 191, decola 55, controle 119, decima 8. Bom dia. 198, boa. Bom dia, Força Aérea 2521, Fogo ILS. Bom dia, Força Aérea 2521, mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. 2521. American 238 is ready for departure, runway 10. American 238, have the traffic on final in sight. Say again? Have the traffic on final in sight. Yes, inside, American 238. Roger, after the traffic, you're clear to line up and wait behind. Okay, clear to line up and wait behind traffic landing, American 238. Força Aérea 2521, livre pouso, vento 090 graus, 14 nós. Sim, pouso 090 com 14. 2521. Lembro que Mike livre táxi, chame para ingresso no 17. Livre acionar, chame táxi, Jonathan Beralson. Livre táxi, chame para ingresso, Jonathan Beralson, número 2, a retaguarda do November Yank Mike. Era 2521, no solo 59, táxi Alfa, mantenha no ponto de espera da Delta. Mark American 238, clear takeoff runway 10, wind 090 degrees, 14 knots. Clear for takeoff 10, American 238. Força Aérea 2521, confirme, parte militar ou autoridades? Parte militar. Ciente, autorizado cruzamento, táxi de hotel, estacionar, frequência livre. Bom dia. November Yankee Mike, a linha e decola, da 17, vento 1,00 graus, 1,2 nós. American 238, airborne at 02, departure 119 at a small 8, good day. 19-8, good day. November Alpha, linha e decola da 17, vento 10 graus, 14 nós. November Yankee Mike, decolou 04, controle 120, confirmando 119.8, controle até regresso. Controle 119.8, November Yankee Mike. Tá pronto. 3895, a linha decola, vento 1,00 graus, 14 nós. Linha decola, 3895. Romeu Juliette Serra já acionado? Direcionamento Chame Táxi, Zulu Juliette Serra. Livre acionamento, Chame Táxi, Kilo, Sierra Lima. Índia November Alpha, decola o 05, chame para o cruzamento sobre a vertical da torre, Índia November Alpha. Chamará para o cruzamento sobre a vertical da torre, Índia November Alpha. Salvador, o 777 está no ponto de espera pronto. O 1777, a linha mantém no zero. A linha mantém na 1-0, com o 777. Lulu, Juliette Serra, Libre Táxi, chame para ingresso na 1-7. Cruzou no 028, Índia November Alpha. Índia November Alpha. Agora prossegue com o PRO de Buraquinho, chame controle em 1998, tá regresso. Agora Buraquinho, controle em 1998, tá regresso, Índia November Alpha. São 3895, decola 07, controle 1998. Lulu, Juliette Serra, livre ingresso, a parte alinhada e pronto na 1-7. Bom, 777, forma o tráfego, próximo através de cabeceira 28, mantendo no mil pés, e vai afastar rumo nordeste, litoral. Tem livre decolagem, vento 1900 graus, no meio nós, bom, 777. 777, livre decolagem da pista 10. Oi, Salvador, bom dia, chame 6200. Chame 6200, mantenha aproximação, aguarde pista livre. Guarda 6200. Torre Salvador, eu vou 9250, ponto de espera da 1-0. Vou 9250, visual com tráfego no final? Avião, visual tráfego no final. Após passagem do tráfego, ali mantém 1-0, vou 9250. Após o tráfego na final, autorizado a linha e mantém 1-0, vou 9250. E o Serra Lima, livre táxi, chame para ingresso na 1-7. O Chané 6200, livre pouso 6100, vento 1-0-0 graus, no 5 nós. Entre pouso 6100, Chané 6200. And Control American 238. American 238, go ahead. Yes, the frequency you switched us over to, can you give that to us again? Patch control 1-19-8. 19-8. Sierra Lima. Aguarde para ingresso. Colo 777, da Colo 110, controle 119.8, bom dia. Colo 9250, da Colo 110, controle 119.8, bom dia. Lu Juliette Sierra, livre decolagem, vento 100 graus, 1,6 mais. Né, 6200, falou 11, falou 121, decimal 9, bom dia. Quilo Serra Lima, afirmativa, é partilhado e pronto na 17. Colo 9250, livre decolagem, vento 100 graus, 149. Livre decolagem, via Santa Zero, mais 250. Colo 9250, decola 103, controle 119.8, bom dia. 19, obrigado, bom dia. Torre do papapá Zulu de Dexter. Prossiga, Zulu Juliette Serra. Obrigado, transferência 1980. Afirmativo, 119, decimal 8. Certo, certo. Quilo Sierra Lima. Livre decolagem da pista 17, forma o tráfego agora passando o farol de Tapuã, a 1.000 pés, no corredor Axé. Livre decolagem, vento 100 graus, 149, que é o Sierra Lima. Hotel Lima, decola 115, controle 119.8. Bom dia. 198, bom dia. Salvador, uma boa, TAM 3804, estabilizado ILS, pista 10. TAM 3804, livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, 15 nós. Livre pouso, 90, 3804. Juliette, Bravo Delta, mantém o ponto de espera. Uno zero graus, 159. Obrigado. Salvador, muito bom dia, Azul 4076, sinal ILS baixado e travado. Bom dia, Azul 4076, mantenha aproximação, aguarde pista livre. 4076. 3804, solo 21, solo 121, decimal 9. Bom dia. 219, boa tarde, bom trabalho. Alô 4076, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 14 nós. Livre pouso na 10, azul 4076. Ô Juliette, pra vida alta visual com tráfego da zona final. Após passagem do tráfego, ele mantém 10, Juliette, pra vida alta. Azul 4076, solo 23, solo 121, decimal 9, virando à direita. Bom dia. Então, 219, bom dia, azul 4076. Torre Salvador, 3144 da T, externo, checado, visual com 10. São 3144, ciente, mantém aproximação, guarda que está livre. Guarda, autorização de pouso, 3144. O Juliette Bravo Delta faz decolagem, agiliza o ingresso no corredor axé para a liberação do eixo. Tem livre decolagem, vento 100 graus, 149. Juliette Bravo Delta. Um 3144, livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, 149. Livre pouso, 3144. O Jet Bravo Delta decolou os 25, ingresso corredor axé. Chame para o cruzamento do eixo de decolagem da 17, Juliette Bravo Delta. Bravo. Torre Salvador Papau, hotel Delta, passo externo, baixado travado, extensão de pouso é 197. Gente, o Papau, hotel Delta, modifica os 26, livre base pela direita, chama no final, Papau, hotel Delta. Papau, hotel Delta, reporta na final 17. cruzamento do eixo da 1735, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta autorizado, aguarde transferência. Então, 3144, solo 26, solo 121, decimal 9, livrando à direita. Bom dia. 219, bom dia, livrando à direita. Romeu Golf Vitor, a linha e decola da 10, vento 1000 graus, nome é nós. Juliette, Bravo Delta, controle Salvador, 119, decimal 8, bom dia. Bom dia, cara. Final na 7, baixado travado, Papá Hotel Delta. Papá Hotel Delta. Livre pouso, sul 7, vento 110 graus, 14 nós. Livre pouso na 7, Papá Hotel Delta. Romeu Golf Vitor, decola os 28, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom dia, obrigado. Hotel Delta, solo aos 29, confirma o pátio. Afirmativo. Autorizado, backtrack, reporte pista livre para o Hotel Delta. Igualmente, uma boa tarde. Luiz, bom dia. Libracionamento chame táxi. Torre, muito bom dia, pastor 2-0. Pastor 2-0, livre pouso, pistão 0, vento 1-0-0 graus, uma menos. Livre pouso, pastor 2-0. Salvador, boa tarde, Rumba 87 para sinal estabilizado da 1-0, a gente pode baixar o travado. Rumba 87, mantém aproximação e repartição do externo. Repórtera, 87. Salvador, boa tarde, Azul 443, quanto fora da 1-0. Azul 44, 63, faço passagem do Brasília, no pouso, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, Azul 4463. Pastor 2-0, solo aos 3-6, livrando a esquerda para a parte militar, frequência livre, um bom dia. Esquerda, parte militar, um bom dia. 4463, livre decolagem pistão 0, vento 110 graus no meio mais. Obrigado, Brasil 10, Azul 4463. Está em Salvador, 187, passou externo. 187, mantém aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 187. Torre 6254, Chané, no ponto de espera. Bomba 87, livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, 14 nós. Livre pouso, rumo 87, informa, passa nos 910, no eixo. Gente, 187. Gráfico, Luiz, prossiga. Livre táxi, time para ingresso no teste de tráfego do Whisky. Azul 4463, decola os 39, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom dia, 4463. Chanel 6254, visual com tráfego no final. Afirmativo. Faz passagem do tráfego, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha após tráfego no final, 6254. Bomba 87, solo aos 41, libere à direita, táxi via Alfa, chame na confirmando, chame na táxi Delta para o cruzamento. Chanel 6254, livre decolagem, vento 110 graus, 14 nós. Livre decolagem, Chanel 6254. Autorizado, cruzamento, táxi via até o pátio militar, o estacionamento especialista. Bom dia, 187. finalizado o cruzamento, hotel Caxias. Oi, Salvador, Gol 941, bom dia, vai passar o Índia Serra, baixou e travou. Gol 941, livre pouso 0, vento 1-0 graus, 14 nós. Quem é livre pouso? Gol 941 na 1-0. Janeiro 6254, veículo 42, controle 1-19-8, bom dia. 1-19-8-6254.